Uma coisa que esse jogo faz bem é ser muito acessível a jogadores casuais. Primeiro porque o esquema de botões é bem simples, funcionando exatamente igual para todos os personagens. Um botão de ataque, um botão de pulo, um botão de troca de personagens e um de ação ou interação daquele personagem em específico. Segundo, porque a morte do jogador não é punida de forma muito severa. Quando as vidas do jogador zeram, uma parcela pequena da quantidade de dinheiro que ele carregava é solta no cenário, o que é uma punição. Mas ele sempre retorna para o lugar onde estava, ou ao menos é colocado em um lugar seguro próximo. Isso é bom porque permite um nível menor de frustração a jogadores mais casuais e inexperientes, e é uma excelente alternativa ao invés de ter que forçar o jogador a voltar ao cenário do começo. Uma coisa que é muito chamativa no jogo é a quantidade de personagens jogáveis. O jogo abrange desde os personagens mais conhecidos, como Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa e Lando Calrissian, passando pelos vilões como Darth Vader, Darth Maul, Conde Dookan, o Imperador, chegando até os personagens menos conhecidos como os Caçadores de Recompensa, e até mesmo personagens mais genéricos como as Tropas Imperiais e as Variações dos Soldados Clones. Em um jogo de aventura padrão, raramente o jogador teria acesso a uma vasta gama de personagens como aqui em LEGO Star Wars, no máximo um pequeno núcleo disponível. Neste jogo, praticamente todos os personagens que fizeram alguma participação nos filmes, seja uma participação significativa ou não, estão disponíveis para a seleção. Até mesmo você, Gonk. Outra coisa que é chamativa no jogo é que ele consegue dar a cada arquétipo de personagem uma função específica para a progressão do cenário. Os personagens usuários da força são capazes de manipular certos objetos através dela. Os personagens com blasters podem usar suas armas para atirar em alvos e subir em arpés. Os oficiais do Império abrem portas de segurança, os caçadores de recompensa também abrem portas mais voltadas para eles e possuem acesso a um detonador térmico. E até os droids são capazes de acessar painéis para ativar funcionalidades. Alguém finalmente conseguiu dar uma utilidade para o C-3PO. E uma das fantasias de criança é querer participar da história dos filmes que ela gosta, e o jogo oferece a criação de personagens. Os elementos de customização disponíveis para o jogador são baseados nos personagens que ele já adquiriu. Então, se ele deseja criar seu avatar com algum elemento que algum personagem da saga possui, ele é estimulado a adquirir os personagens do jogo. Ainda que o jogo não torne as interações do avatar mais únicas como em um RPG, esse recurso de criar o próprio personagem torna possível a fantasia de criança de poder interagir com o mundo que ela tanto admira, com os personagens que ela gosta e participar dos momentos tão queridos por ela. Além dos personagens, existe uma vasta lista de veículos que podem ser controlados. Apesar de existirem desde o primeiro jogo, o segundo jogo modificou a forma de utilizá-los para deixá-los mais livres e abrangentes. A lista pode ser não tão diversa quanto a de personagens, mas não deixa de fazer parte do fanservice o desejo de controlar os veículos icônicos da saga. O triste do jogo é que, se considerar apenas a campanha principal, ele é bem curto, mesmo compilando o conteúdo das duas trilogias. Mas um dos charmes do jogo, e da franquia LEGO como um todo, não é terminar a história principal apenas, mas sim encontrar todos os coletáveis. Depois que o jogador termina um capítulo, o modo jogo livre para aquela fase é desbloqueado. Nesse modo, o jogo remove todas as cinemáticas e o jogador é capaz de escolher qualquer personagem que já tenha desbloqueado. Junto com o personagem escolhido, são selecionados outros personagens pertencentes a certos arquétipos que são necessários para o jogador obter os coletáveis, ao mesmo tempo que permite que o jogador alterne entre esses personagens de forma instantânea. Cada nível possui três tipos de coletáveis: os mini kits, os power bricks e os jedis verdadeiros. Em cada nível, ao interagir com alguns objetos, eles liberam dinheiro do jogo no chão. E também cada nível possui uma quantidade mínima de dinheiro que precisa ser adquirida para atingir o status de verdadeiro jedi daquele nível, que estimula o jogador a interagir com o máximo de elementos possíveis e também a morrer com menos frequência. Os power bricks são blocos vermelhos espalhados por cada capítulo. Ao coletá-lo, ele libera uma habilidade especial para ser comprada na loja. E cada habilidade possui seu próprio preço. Essas habilidades podem ser muito úteis para a conclusão do 100%, como podem ser um recurso para algum arquétipo de personagem, detectar coletáveis ou multiplicar a quantidade de dinheiro coletado. Ou podem ser alguma coisa estética engraçada, que não interfere na jogabilidade. Os blocos de habilidades facilitam muito a jogabilidade e abrem um leque de oportunidades que o jogo normal não oferece. Os mini kits são peças de um pequeno conjunto de Lego do universo Star Wars. Cada nível possui 10 deles, e muitos deles requerem que certos arquétipos sejam usados para obtê-los. Alguns são bem tranquilos de conseguir, Já outros requerem que um conjunto considerável de personagens realize certas ações e exijam um pouco de habilidade do jogador. Ao coletar todos os minikits daquele capítulo, o jogador recebe 100 mil de recompensa e pode visualizar aquele conjunto na galeria. Além de fazer o jogador desenvolver uma perícia por cada arquétipo do jogo, a jornada de coletar os minikits estimula a exploração de cada cenário dos episódios.